Está grabando. É, tipo, não se sabe se grava no gravando ou no 3, né? Ou no já. Aí dá um delay. Estou neste momento sentado na cama, mas sentado. Não, será que o microfone ele é muito sensível, então se eu me mexer muito ele dá uma. Entendeu? Com microfone antigo, hein? Mas o que você achou da gravação, mano? Mais ou menos? Cri-cri, tem muito cri-cri. Três. Olha o Oleno jogando pro outro já, né? Isso. Pode ser, já dá pra ir ou tem que esperar o ano mais? Beleza, vamos lá então. Fala galera, estamos começando o nosso Sessão Freak. Esse que vos fala é o John. E hoje nós vamos falar sobre um filme muito conhecido. O que foi? Não era pra começar agora já? Putz, mas me empolguei com a ideia, cara. Fala aí. Lucrez. Ah, Isso. Vai de novo. É, tem coisa nova aí. Sessão Freak vai ser o podcast do Área Freak sobre cinema, mas não precisa se preocupar que a gente não vai fazer aquele mesmo podcast que todo mundo faz, que é sobre aqueles filmes hypados. Nossa ideia é fazer um podcast sobre filmes diferenciados, tipo aquele filme que você assiste no final de semana com seu tio chato e que você não acha ninguém que fez um podcast sobre. Não, ninguém aqui vai usar monóculo. Não, não. Assisti um filme belga de 1934. Ó, olha que cara babaca. É, parafraseando um grande podcaster brasileiro, você é a babaca, cara. Sim. E podemos. É, nós podemos adiantar que vai ter muito sangue e mamilos. Literalmente. Isso. É, provavelmente vai ficar bom que a gente conseguiu um grande progresso em relação ao podcast, que é se livrar do Leno, né? Beleza.